tudo era azul, sentimento nu, um amor todo só pra nós. Nada mais restou no meu coração, um vazio de solidão. Foi duro ficar sem você, sem você, sozinho a chorar, sem você, sem você. Sem luz e sem cor, mil noites sem fazer, meu corpo acostumou. É hora de saber que sonho acordou. Sozinha a chorar, sem você, sem você.